Thank you. vocês que avistam a sua identificação, deixa a planilha de voo 050, esperada por mais de um momento. A Tata está no vendo e tem previsto o voo de Tata.

Magenta Ranger Victor, chame torre 198, Miami. Posição, modifique a saída para Coral, no braço. Vixe, 1096. Autorizado o LS Explorer da PC 10, reporte a briga. Papá, novembro, Índia Vitor, você abre a estimação, a mais presença de fogo, General 093. Obrigado, a gente vai ficar fora da presença do seguinte, então, para o nosso afastamento para a direita. Afirmo, novembro, Índia Vitor, chame para afastamento do voo. Para afastamento imediato, iniciando a afastamento da 17. Novembro, Índia Vitor, voo ISR cancelado 55, curve à esquerda, reporte para a Giramagem, pela direita, 17. Já iniciou o afastamento do... O eixo está 1-0, está reportado, está no passo para a direita para 1-7, 9-1 e 2. Rocha, opção autorizada, decolagem, pista 1-7, vento na 4, 0 graus, 6-19. Rocha, mais quente, autorizado, acionamento, chama tá. Avisão para o tráfego no momento de vista. Já está ajustado aqui na base. Para uma vez. Está girando. Vai informar girando. Autorizado 45007, fugir da questão. direita na Oeste, vai estacionar perto aqui. Papai Tango, Oeste, vou ocupando. Da autorização, vou botar a 35007. Avião número 4, a solicitação do exterior da Amazônia para o número 0067. A Papa Romeu, Papai Juliette Papá. O número SL cancelado ao 1600. Precisa a critério e não a transmissão de inspeção, serviço de informação de voo elétrico. Controle. A passagem da Sol São Luís, a Sol São Luís, a Sol São Luís. Ajuste 903. Puxa na 320, consegue ver se o fundo é apresentado. Papa Tango, Oeste, bom que está autorizado no nível 045. Fecha número 320, autorizando a linha de estrada. Fecha número 0, reporte para o lugar. Pouso a critério no parte 3, 0,5, 0 grau, 089. Posição prevista meia dúzia. Atende a reposição. Fazendo o cruzamento aqui na Capitão 10, direto? Hotel da Índia, segue sobre a pista 10, atenta ao Airbus, está descendo na Alfa, até o Pátio 3. prosseguir a aproximação até uma na curta revisão. Então, 3378, não autorizado. Além de falar que está na 0, vento na 6, 0 grau, 0 8 mais. 2031-1, para o seguinte, informação de Boi Alé. Hotel São Lídia, Palmas, 0653. Áudio 2788, chama o centro Recife, 126-2185, alterna 125-2145. Yeah. Canal direito, chame só, 12.9. Só 12.9, Canal 6.3.0. Thank you. 4, para 2, 3, 0, 1. A série 2230 para o ponto de localização com a esquerda por 1, 2. Para o seu pensamento, 0020. Base 300 de volta, Salvador. Passaram 2230 para 2 mil pés, autorizado em alerta, foi a base estabilizada. Autorizado 3500 pés. Número 3. Gol 964 para o posto do localizador com direita proa 050. Direita para 3000. Faça uma espera na posição etapa a 3.000 pés. A carreira 230, Sanitone, 1 noite, 2 9. A Genéia 141, curva esquerda, proa 180. 41, reduz para 200 mais. Desça para o nível 050, reduza para 200. 5894, desça para o 050, reduza para 200. O 964, desça para 2010, com baixa aproximação, matou 18, decimal 9. A esquerda para o 140 para o curso do localizador, reporte habilitado. Monos. Salvador, boa tarde, Canhão 41, final da manhã. Oi, Canhão 41, você é aproximação número 3, Canhão 013. Aguarda, localizador, correr direita para o 070, reporte estabilizado. Zero 2230, fala 57, atingindo, libere direito, chama o Paulo 219. Direita, 219, 2230. Após autorizada a decolagem, pista 17, 107 graus, 109. informo o voo ainda voa aproximadamente 6 milhas de Nova Manjá. Para retorno.